bairro mal iluminado de classe média paulistana. Primeira noite de verão do ano, tempo nublado e extremamente abafado. O carro deles entra apressado pelo estacionamento. Ele dirigia um pouco embriagado, a ponto de quase não conseguir entrar na vaga que era destinada ao seu apartamento. Ela, no banco do carona, com o espelho do parasol aberto, retocando o batom vermelho que a deixava ainda mais sexy, pois tinha a mesma cor do seu vestido curto que, colado em seu corpo, salientava suas curvas. Ele quase derrubou uma moto ao finalmente conseguir estacionar. Estava nervoso, tudo deixava nervoso. Ao abrir a porta do carro, bateu no veículo ao lado. Ele estava realmente nervoso. Primeiro, pois fazia tempo que não estava com uma garota. Em segundo lugar, ele, Javier, sabia do preconceito que os bolivianos sofrem no Brasil. E se ela não gostasse da seleção de músicas em flauta pan que ele era obrigado a ouvir para conseguir uma ereção completa? Em terceiro lugar, ele sempre ficava nervoso com aquela vaga de estacionamento. Era pequena em relação às outras e ficava distante do seu apartamento, cerca de 200 metros. Com certeza ela vai desistir antes de chegar lá. Ou senão já estarei cansado e isso diminuirá meu desempenho com essa louraça. Com certeza eu recebi esta vaga por ser boliviano. Os dois andaram apressados pelas ruas de asfalto do condomínio. Cortaram caminho por um canteiro de gramas que tinha na frente do playground para crianças. Ela analisou rapidamente que o lugar estava interditado com uma placa escrita: está expressamente proibida a entrada de crianças aos sábados de manhã. Ele a puxou pela mão, desviando seu olhar e apertou o passo. Não tienes elevador e eu moro no terceiro andar. Apartamento 312. Disse ele, com a certeza de que ali ela desistiria. Que loura de 1,90m, toda definida e torneada, subiria um lance de escadas para ficar com um boliviano de 1,60m. Tudo bem, meu anjo. Subiram. Na porta do apartamento, eles já estavam se engolindo. Ela se curvou com a envergadura de um John Jones socando um Vitor Belfort e lascou-lhe uma mordida tão forte que os dentes chegaram a penetrar na carne. Ele, com tesão, nem sentiu. Abriu a porta de maneira tão rápida que, apesar de ninguém saber, quebrou o recorde em abertura de portas sul-americano. Afinal, estava muito acostumado a manejar objetos fálicos pequenos em buracos frios e sem vida. Mais rápido que o verdadeiro Houdini, tirou sua roupa com velcro e deu play na sua coletânea de músicas sexuais prediletas. Encostou na parede. Ela gemeu. Subiu as mãos pelas suas coxas. Ela gemeu mais alto. Ao chegar na sua virilha, sentiu uma enorme protuberância. Era enorme. Não tinha muito o que refletir. Com certeza ela tinha um pênis. A protuberância era realmente enorme. Não somente enorme se comparado ao seu singelo pau de boliviano. Realmente enorme se comparado ao primeiro lugar no campeonato africano de rolas grandes. Era descomunal. Era rola. Era um travesti. E daí? Já estou aqui mesmo. Já paguei R$180 no restaurante, gasolina. Fora molhada de mão no PM, que me parou aqui e me deixou passar apesar de embriagado. Faz uns 24 meses e 13 dias que eu não transo com outra pessoa. Já consigo sentir a veia do meu pau latejando. Minha vida... Já era uma bosta, um emprego bosta de todo dia. 18 horas por dia mantendo aqueles hijos de puta de costureiros em ordem e sem maderna no porão da fábrica. Que se fueda. Vamos chupar até o carocito dessa manga. Ela olhou fixamente nos seus olhos. Colocou as duas mãos com força em seus ombros. Apertou e os pressionou, fazendo com que Javier se ajoelhasse perante ela. Ele não olhava diretamente para o membro dela. Só sentia ele pulsando em seu rosto. Como você disse que era o seu nome mesmo? Eu não disse. Ele, ajoelhado, passou as mãos pelas laterais de suas coxas e começou a tirar sua calcinha pela parte de trás. Notou que o tecido era um couro preto extremamente grosso. Aquele pênis continuava a pulsar em seu rosto, parecendo um craqueiro descontrolado em busca de um isqueiro. Decidiu puxar de uma vez como se arranca um esparadrapo. A calcinha preta foi de uma vez até a canela. Ao subir novamente o seu olhar para o músculo do amor, ele sente um calafrio por toda a sua espinha. Ele começa a tremer, a chorar. Em sua face havia três rolas. Aquela travesti possuía três rolas, testículos normais, mas com três enormes pênis. Um chupador mais desavisado poderia ter o mesmo sentimento de quando você comprava aquela Elma Chips e de repente, por engano, vinha dois tazos ao invés de um. Para Javier, que conseguia ler os jornais todos os dias graças a uma fresta de luz que entrava pela rachadura que ficava do lado do gancho onde ele pendurava seu chicote no porão em que trabalhava, sabia que ali, na sua presença, estava Meduceta, uma assassina que estava sendo procurada há meses na cidade, e todos que a encontravam ficavam paralisados feito pedra, hipnotizados pelas três pembas que dançavam como bailarinas russas pelo ar. Assim estava Javier. Ela o empurrou à força para o chão, ele completamente paralisado. Meduceta então usou um pênis para penetrá-lo pelo ânus. Outro para um docking cremoso, e o terceiro era posto naquela boca boliviana como uma espécie de flauta de carne. Era como ver um polvo dilacerando sua presa. Era como ver um polvo tocando Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, no piano. Era como uma batida de caminhões extremamente delicada. Após duas horas de um desempenho para dar inveja em qualquer atleta campeão olímpico, Meduceta gozou pelas três cabeças como se fosse um belo suíno adolescente. Muito bem. Agora, se você deve ter visto nos jornais, é o momento onde eu quebro suas pernas, os seus braços e te mato, quebrando o teu pescoço. Ela pegou os seus três órgãos reprodutores e fez uma enorme, rígida e suculenta trança da morte com eles. Javier estava imóvel, tentando lembrar tudo o que o levara até ali. Estava a um passo da morte. Lentamente sentiu aquela trança envolver sua perna esquerda. Ela apertou. Javier gritou. Ouvia-se a tensão muscular. Mais gritos. O osso trincou. Javier gritou ainda mais até o barulho da perna se partindo, se sobressair a tudo no condomínio. Então Javier chora e grita. Foi rápido. Que ossinho fraco, hein? Tu devia tomar mais leite. Igualmente rápido se a sucedeu com a perna restante e os braços. Javier apenas gritava e chorava. Os vizinhos estavam incomodados, mas não estranharam. Vide que toda sexta Javier transava gritando e chorando. E na manhã seguinte era achado nu em posição fetal no playground do condomínio, sempre alegando que não sabia como tinha ido parar ali. O fim chegou. Aquele belo e saboroso músculo foi enrolado no pescoço da vítima. Medoceta começou a apertar. Javier pensou logo em tomar fôlego, mas o cheiro de rola gozada era forte demais, deixando-o, assim, estonteado. Depois de poucos segundos, estava sem ar. Rosto arroxeado, olhos esbugalhados, ouviu o barulho da própria epiderme rasgando lentamente. Entonces, assim que ia morrer, sendo enforcado por três rolas. Foi o que pensou Javier em um momento muito mais do que sartreano. Os ouvidos foram se tapando, a vista foi escurecendo. Porém, em uma última tentativa de suspiro, ele vê a porta do apartamento sendo arrombada mais rápida que o seu ânus tinha sido há pouco tempo atrás. Pela porta entram duas figuras curiosas. Na direita, um belo cachorro, um bonito mestiço de duas ou mais raças. Porte médio, não era robusto, mas esbanjava jovialidade. Quase que inteiriço preto, mas com uma mancha dourada em seu peito e um círculo branco em volta do olho. Seu pelo brilhava em contato com a luz. Possuía olhos de cor castanha, mas dependendo do ângulo observado, poderiam ser confundidos com cor de mel. Seu olhar passava confiança e firmeza, provavelmente proveniente dos seus dentes extremamente brancos e afiados como verdadeiras espadas samurais. A outra figura estranha que se encontrava do lado esquerdo era um homem negro. Ambos vestiam terno e era muito estranho ver um cachorro de terno, mas era muito mais estranho para Javier ver um negro de terno que não fosse segurança de shopping. Mas, ainda mais estranho, foi ver o cachorro falando. Acabou, Medoceta. Finalmente te pegamos, sua puta arrombada. Modera essa porra de língua, filhote. E vamos capturar essa biscate desgraçada. Medoceta solta sua vítima desesperada. O homem negro puxa, do coldre abaixo do paletó, uma arma calibre 38 dourada, de cabo preto. Antes que pudesse atirar, ele é surpreendido por uma chicotada de rola em sua mão, fazendo-lhe perder a arma. Medoceta toma a dianteira, dando penizadas deliciosas, porém doloridas, no rosto do homem, e aproveita para investir socos pesados no cachorro, socando-o com as duas mãos, quebrando-lhe dentes e rasgando a pele de seu rosto com os punhos. Solta o filhote, vagabunda! Ele se desvencilhou da rola agarrando os braços da assassina por trás para que ela não matasse o pobre cão na pancada. Apesar de ele ser um belo espécime negro, ela facilmente se livrou com as forças dos próprios braços, virando seu corpo e ficando cara a cara com seu adversário. Ela socou-lhe o estômago, deixando-o sem ar. Ele se curvou e sentiu as mãos pesadas em seus ombros. Quando se dá conta, está totalmente de quatro. Medoceta pisa em suas mãos, apoiando ali todo o peso do seu corpo para o impedir de se levantar. Ela enrola a trança de piroca em volta do pescoço da nova vítima e começa a apertar. Aquele homem se sentia sufocado. O cheiro de porra com suor penetrou em seu cérebro, tão forte que lhe despertou a ideia que poderia salvar sua vida. Babou descontroladamente até que sua saliva tivesse lubrificado totalmente seu queixo e em seguida ele forçou seu crânio em direção ao próprio peito, de forma que aquela enorme e apetitosa trança de pênis tivesse uma pequena parcela enfiada em sua boca. Foi aí então que ele chupou. O chupou como nunca havia chupado antes. Uma chupada trabalhada, como se tivesse sido pago para isso, em regime CLT e tudo. Aquela boquinha de veludo desfilava e aquela rola era uma passarela. Tinha-se tanta baba que daria para filmar Titanic naquela molhadeira toda. Passava com sua boca por todos os pontos cardeais e colaterais. É claro que, mediante o melhor boquete do mundo, Meduceta teve inevitavelmente 3 ereções ao mesmo tempo. E o seu órgão, estendido como mastro, porém suas pernas, moles de tanto tesão, fez com que o rapaz conseguisse se libertar. Ele se levantou, se dirigiu até o canto da sala. Hijo de puta! Porra, bicho, foi mal, pisei na sua perna quebrada. Ele se abaixa, pega seu 38 e com um único disparo atravessa as cabeças das 3 rolas e da Meduceta. Anderson, me ajuda aqui. Anderson vai até o cachorro, de nome Filhote. Pega no colo como quem pegaria uma princesa Disney. Vamos interrogar a desgraçada. Porra, interrogar? Eu acabei de dar um tiro na cabeça dela. Caralho, meu. Não era pra você matar, filha da puta. Quando a gente entrou aqui, eu falei. Vamos capturar. Capturar, caralho. Mano, na hora da pressão, foi o que eu consegui fazer. Pelo menos tá todo mundo vivo. Tirando ela. Vambora. E esse boliviano arrombado aí? O que tem ele? Não podemos deixar ele assim. Temos que levá-lo pro hospital. Certo, eu cuido dele. Anderson colocou o Filhote em um dos ombros e dirigiu-se para acolher Javier. Hijo de puta! Porra, foi mal. Eu não quis pisar na sua perna de novo. Pelo menos foi na mesma. Foi na outra, seu desgraciado! Calma, sem xingar, senão vou te deixar aí. Anderson pega a vítima e a coloca no outro ombro. Sai sigilosamente pelas saídas de emergência. Segue até seu carro parado em uma vaga perto do apartamento em que estavam. Deposita Filhote no banco de carona e Javier no porta-mala. Ainda bem que eu comprei essa para ti para o trabalho. Guiou até o hospital e, chegando no pronto-socorro, afirmou que o rapaz ali tinha sido atropelado. A enfermeira foi prontamente buscar ajuda para colocar o paciente em uma maca, para ele passar as 4 horas na fila para ser atendido de uma maneira confortável. Enquanto isso, o Filhote esperava lá fora, pois era proibida a entrada de animais naquele ambiente. É o seguinte, a gente salvou você. Vou ligar para a polícia, dando a localização da procurada Meduceta no seu apartamento. Você vai ficar um bom tempo aqui. Quando você sair daqui, a poeira vai ter abaixado. Mas se eu fosse você, sumia no mundo. Começava uma vida nova. Como assim? Por quê? Porra, a gente fez uma zona no seu apartamento. Tá tudo gozado. Uma moça de 3 rolas levou tiro naquela porra. No fim, quem vai se fuder nessa história é você. Mas como assim? Como eu vou começar essa vida nova? Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Não, presta atenção. Você vai voltar para sua casa, vai viver sua vida normal, vai ter o seu trabalho normal, mas vai falar que é outra pessoa. Usa outro nome. Sugiro Consuelo. Mas isso não faz sentido. Como eu vou viver minha vida normal, sem mudança, sem nada? Sem mudança nada. Vai ter uma pequena mudancinha. Não é? Consuelo. Oh, caralho. Mas não é só mudar de nome. Mi cara. Todo mundo conhece mi cara. Porra, bicho. Você está morando em um bairro no meio de São Paulo. Ninguém olha para sua cara. E outra. Boliviano é tudo igual. Vai enganar todo mundo. Bem, essa é minha dica. Se cuida. Consuelo. Javier tentou balbuciar alguma coisa, mas Anderson já tinha se levantado e ido embora. I did. To disco down and check out the show. Então, você chupou aquela rola pra valer, hein? Ah, eu sabia que você não ia resistir, que ia acabar me zoando. Chupou ou não chupou aquela nasga? Cutucou ou não cutucou a goela com a vara? Foi pra salvar a gente, rapaz. Sei não. Acho que você já planejava isso alguns dias. Porra, era a única saída. Não era sexual. Pra você, nada. Nunca é sexual. Sim, diferente de você. Com você, tudo é sexual, pelo jeito. O que você quer dizer com isso? Porra! Você come suas irmãs e sua mãe. Seus irmãos. E daí? E daí que você é doente, filha da puta! Eu sou um cachorro, rapaz. Eu vivo até os 12. Com sorte, até os 13. Você acha que eu tenho tempo pra me reprimir? Pra me preocupar com parentesco de merda? Se eu vejo um buraco dando mole, eu meto fundo mesmo. Eu já tô com 4 anos. Não quero chegar aos 7, olhar pra trás e ver que eu não conquistei nada na minha vida. Seja homem! Conquista! Conquista! Conquista! Transar com tudo que você vê por aí não é a porra de uma conquista! Eu tenho necessidade. Necessidades! Você trepou com o meu travesseiro, desgraçado! Com a porra do meu travesseiro! Mais uma vez, você falando desse travesseiro. Você fodeu com o meu travesseiro de infância! Ele ficava se insinuando pra mim, se oferecendo. Aquela fronha macia, só fiz o que você devia ter feito esses anos todos. 30 anos passando todas as noites com aquele travesseiro. E você nunca tinha comido ele. Alguém ia acabar metendo fundo nele. É um travesseiro! Ninguém tem que meter num travesseiro! É, pra você, nunca tem que meter em ninguém. Ah é, você fala isso agora, mas me fez terminar com a Mari. Mari? Qual Mari? A que tinha carro ou a peituda? A peituda! Claro, ela tinha dois dedos do pé juntos. E daí, caralho? Porra, dedos do pé juntos? Grudados? Isso é nojento? Você enfia a porra do seu pau no meio de um gato morto, cheio de merda. E aquilo era nojento? Primeiro, que foi só uma vez. Segundo, eu sei como aliviar o seu estresse. Chegando em casa agora, deita na sua cama, pelado, e manda ver no travesseiro. Vai acabar essa tensão entre nós três e você nunca mais vai lembrar de dar dedo juntos. O resto do caminho foi silêncio total. Filhote estava cansado e acabou pegando no sono. Chegando em casa, Anderson colocou o amigo, ainda muito debilitado, em sua cama para descansar. Ele vai se despindo até a cozinha, fica somente com sua cueca samba canção e pega uma Skol Beats azul. Senta em sua cadeira predileta e começa a beber, encarando seu travesseiro de infância com uma estranha mancha na fronha do piu-piu. O vento gelado que passava pela relva orvalhada da manhã me acordou. Me levantei, desnorteado. e senti minha pele acariciar a textura de grama molhada. Abri meus olhos, procurando entender a situação, e notei que estava deitado, totalmente nu, no playground. Levantei-me com dificuldade. Notei um líquido branco escorrendo em minhas pernas, proveniente do olho cego onde o sol não doura. Como fui parar ali? Eu não lembrava de nada. Procurando por mais informações que meu corpo pudesse dar, encontrei, junto a meu rego, uma folha de papel dobrada. Abri devagar. Minhas mãos ainda estavam trêmulas. Era um bilhete que havia sido rascunhado com uma letra bonita. A mensagem escrita ali era: fique longe das minhas presas. Entre os negões, você é uma vergonha. O síndico do condomínio viu essa cena, mas achou melhor não falar nada, pois aquele homem estava com vingança no olhar. Participaram neste episódio Orelha Miguel, do podcast Café com Porrada, como Javier. Então, assim que é morrer, sendo enforcado por três rolas. Nath, dos podcasts TambaCast e Nath Papo, como Medo Seta. Foi rápido. Que ossinho fraco, hein? Tu devia tomar mais leite. E a narração foi feita por esta besta sexuada, Pensador Louco, do site pensadorlouco.com.